Você é a estrela que brilha, ilumina e aquece a minha vida. Você é a força que tanto preciso para seguir em frente. Paixão que entra pelas veias e navega por todo o meu corpo, fazendo depois morada fixa em meu coração. Você é um tiro certo na saudade para matar minha solidão. E eu pertenço por completo a você. Somos uma resposta para os loucos desejos de duas pessoas apaixonadas. Eu amo você e não consigo me ver sem a sua presença, pois isto faz parte do meu viver. E o melhor é que eu estou sendo correspondido. Ao seu lado, eu não necessito de nada, pois nos completamos, nos tornamos um só. Você é a sensação mais plena que eu já experimentei. É um misto de ternura, amor e carinho. Enfim, você me faz muito feliz. E é por tudo isso que você merece esta mensagem. Parabéns pelo nosso dia, meu único amor.